cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. Yo, geeks, aqui é o LP e lá é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. Fala galera, aqui é o Cantomo e vocês sabem, tudo pode acontecer, até mesmo nada. Fala galera, aqui é o protagonista e eu sou um caga-pau. Sim, geeks, nós iremos falar do tema que deixa com mais medo os jovens, pelo menos que se dizem machos, né, neste Brasil. O tema que separa entre os... que dizem, né, que separa meninos de homens. Nós vamos falar sobre o alistamento militar. E a gente vai falar de algumas dúvidas que as pessoas têm, de tantas que as pessoas nos perguntaram. Tô aqui com o Cantomo e com o protagonista, duas pessoas que serviram. Eu servi também. E a gente vai falar sobre servindo alistamento... pra nada, né? É, pra servindo tirar... pra nada, essa é a verdade. Tirar grama do... da... O interessante aqui, é cada um que serviu um lugar diferente, da né? Gente, se o país dependesse da gente, a gente tá, olha... Tava lascado, que a gente não conseguiu. Nossa, certeza, gente, se o Brasil dependesse da gente, tava todas as gramas cortadinhas, velho. Você não ia ver uma grama sem cortar, velho. Então, fique com a gente depois da vinheta. Roda a vinheta aí. Jovem, ao completar 18 anos, aliste-se no Exército, Marinha ou Aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, bicicleta correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação, andar de cavalo, fazer polichinelo, levar o garoto para atravessar o rio, levantar uma butaquara, espada justiceira, tem minha visão além do alcance, Thundercats, rooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo imagina se jogar no chão passear de barco. Apostar corrida, cuidado neném. Computador antigo estudar. Resgatar corpos reto projetor. Já descrimilar coreografia, corrida de tanque. Aprender a atirar, pular de paraquedas, andar sem camisa e ver o céu se pôr. Atravessar na cordinha, descer pirambeira, usar roupa laranja. Encher caminhão de terra, morrer na guerra, olha a rua molhar. Tirar alguém, dar carona pra alguém, telefonar pra alguém, derrubar alguém, cair no rio, brincar de rodar. Fazer juramento, atravessar a ponte, metralhar o inimigo. Atirar com uma bazuca de novo. Fazer exame de fezes, deu HIV positivo. Brincar no parquinho, arrumar capacete. Para pesquisar, andar de moto. Soldado atirou, helicóptero no céu. Tiro de canhão, paraquedas no chão. Roupas gays, olha quanto cavalo. Mulher de padachim, jogar o óculos que rodou. Brincar no playground, escutar atletismo, caminhão atirou. Exército Brasileiro, você não tem escolha, é obrigatório. A gente vai falar algumas coisas aqui sobre como foi a nossa primeira ida no, aqui na nossa cidade, né, em São José dos Campos. A gente se alista no tiro de guerra. Antigamente, né, Cantomo e protagonista, a gente antes se alistava no quartel que você queria servir, né? Só que hoje se concentrou tudo no tiro de guerra. É, época dos vovô, né, mano? Do vovô, é. E dos vovôs, que até na minha época a galera tinha dúvida ainda se acontecia isso. E Brasil muito bem informado. Você vê, né, com o pessoal é bem informado. Então, concentrou tudo no tiro de guerra. E como que foi a primeira ida de vocês lá no tiro de guerra? Cara, minha primeira ida foi num cagaço. Fui num cagaço porque, puxa, mano, olha pra onde que eu tô indo. Olha o meu país, o que que ele tá fazendo com a minha vida. E agora? Mano, tem que ir, né? Boa pressão, você não consegue tirar um monte de coisa na vida se você não tem esse negócio de reservista. Vamos lá, não é injeção, não vai doer. Você não consegue trabalhar, você não consegue viajar, você não consegue fazer nada. Você não consegue nada, sua vida trava. Melhor encarar de vez. Fui com a cara e com a coragem. Vamos ver o que dá isso. Aí assim, ó, eu já fui com uma mão na frente e outra atrás, porque meu avô serviu, meu pai serviu, todos os meus tios serviram, os outros pessoal da minha família serviu, eu falei, tô ferrado, é óbvio que eles vão pegar, óbvio, mas beleza, vamos lá dar um migué. Aí, primeiro dia você só dá seus documentos, né, você fala, putz, não vai dar em nada esse negócio, muita gente vem aqui, você vê aquela fila de gente, especialista lá. E tá tudo certo. Só que, velho, você vê muita gente lá. Você vê muita gente se alistando, você vai meio que conversando. Você vê todo mundo jovenzinho assim, ó. Perdido lá na vida. E você fica se perguntando, caramba, tá todo mundo indo pro matadouro. Bem isso. Aquela sensação. Você vê todo mundo cabisbaixo, cara. Eu lembro a cara de todo mundo assim pra baixo. De assim, luta, parece que morreu alguém bem importante, né, cara? É, cara. E aí você via aquele sorrisão, né? Aqueles caras que tava feliz, ah, que não sei o que, que eu vou servir, que eu vou metralhar, que não sei o que. Aí você ficava falando, mano, cala a boca, velho. É óbvio que não vai acontecer isso, velho. Você vai ficar capinando o dia inteiro. Mas beleza. Essa parte da carpinação eu ainda não tava sabendo ainda, essa parte da carpinação. A primeira ida foi bem engraçado, deu um cagaço, deu... A gente tem a famosinha pergunta lá, né, na hora que você começa já se alistando, né? Você quer servir? Eles fazem essa pergunta quase todas as vezes. Aí nessa primeira vez tem essa pergunta também lá, você quer servir? Que vai no can, né, no seu can. Vai no can, é. Você fala, você quer servir? Não, aqui não serve pra nada. Não serve, cara. Você responde, não serve pra nada. Sim, responde. Não, nada mesmo. Pô, entendeu? Não serve pra nada. Não sei por que eles continuam perguntando. Eu respondi não. Eu não quero. Beleza, me escolheram. Fazer o quê? Mas é, o primeiro dia foi muito engraçado, cara. Os outros dias aí ainda prometem. E o protagonista, e você? Como foi sua primeira ida lá? Nossa, mano, foi mó preguiça, mano, de verdade. Eu levantei, meu pai falou assim, nossa, a gente tem que se alistar, senão não vai passar, não vai poder fazer nada. Já era que mês, já? Ah, já era metade do ano, já. Metade do ano já, cara? Ah, mano, tava naquela preguiça, velho. Eu tinha que fazer tudo correndo. Aí, beleza, eu fui me alistar. Cheguei lá, mulher, você precisa de uma foto. Aí eu, pô, mano, que foto, velho. Aí eu vou lá, tiro uma foto. Volto, tipo, no dia seguinte, ó. Uma foto com o terno. Foto com terno? Deus. Terno? Ela pediu isso pra você. Tinha que tirar uma foto com terno, velho. Mano, depois eu fiquei com tanta foto com terno guardada que eu comecei a usar em todas as minhas carteirinhas, tipo, foto de sócio. Com terno, comecei, cara, a usar. Mano, eu tenho foto com terno, tudo com o meu documento. Caralho, mas eu voltei pela segunda vez com a foto. Mano, foto com terno, cara. Que coisa estranha. Aí, beleza. Voltei pra segunda vez, entreguei a foto e ela falou que precisava de mais alguns documentos. Voltei na terceira vez, com raiva, mas com medo, porque eu falei assim, mano, agora eu acho que eu entro de vez, mano, porque eu trouxe tudo. Aí eu trouxe lá as coisas, minha mulher, ah, agora você quer servir? Eu falei, não. Aí daí ela mandou eu voltar outro dia, eu falei, mano, agora eu vou servir de jeito. Aí eu falei, mano, preciso caçar gente que me tira daí. Mano, essa foi minha, não foi a primeira, né? Foi a terceira. O protagonista, só pra pegar uma coisa. Eu tô lembrando aqui, a gente tem que pagar uma taxa também, né? Na hora que a gente se alisa, sim, a gente paga uma taxa de R$2, né? Não? Cobraram nada de mim, não? Ah, não, mentira, também não. Não sei agora. Eu acho que passaram a perna em você, André. Acho que caramba, velho. Pô, eu acho que eu paguei R$2, velho. Sério, de mim, nada, não. Eu acho que eu paguei R$2 pra tirar a foto. Tá certo. Esse foi os seus primeiros dias. Lembro. Isso, foi. A minha primeira ida no tiro de guerra, cara, foi muito sinistro. Porque abriu dia 4, dia 5 eu tava lá, de janeiro. Nossa, cara, que rápido. De janeiro. Esse que é vontade de servir. E aí eu cheguei lá e tal, e tipo, meu pai apressando eu pra caramba. O negócio abria 7h30, 7h10 eu já tava lá na porta já do lugar e tal. Tinha eu mais 3 lá, quando era 7h30 tinha eu mais 60. E tudo isso, tinha uma galera fazendo fila lá e tal, pra ser chamado. E nisso tinha um gordão lá, barbudão lá. Fazendo... Fica marcado no meio de Silas. Gordão lá fazendo. Nossa, esse gordão, velho. Até esqueci o nome dele. Eu também. Eu tinha marcado o nome dele, cara. E aí eu tinha... Eu falei, né? Aí veio, lógico, a pergunta clara que não serve pra bosta nenhuma. Você quer servir o exército? Você quer servir o exército? A resposta tá estampada. Quer servir o exército? Cara, você vai com uma cara... Vai, eu pergunto e você responde, Silas. Você quer servir o exército? Não. Você vai com, você vai com a resposta estampada na sua testa, cara. Sabe? O cara vai responder pra você e você tá com um baita não na sua testa, sabe? E aí, eu chego lá e falo não. O cara põe um não no cancel lá e fala assim, beleza, dia tal você volta aqui. Eu falo, caramba, eu ainda tenho que voltar aqui de novo, mais um dia, sabe? Tipo, qual parte do não você não entendeu, né? Dá vontade de perguntar isso. Qual parte do não você não entendeu, cara? Eu não quero servir o quartel, eu tenho uma vida, eu quero estudar, eu quero fazer outra coisa, o quartel vai me atrasar. Então, como eu cheguei muito cedo, eu acabei indo embora muito rápido. Então, acho que umas 8h30 eu já tava indo embora na primeira vez que eu fui lá. Então, essa foi minha primeira ida. Segunda vez eu fui mais animado que a primeira. Porque a primeira eu deixei pros últimos dias, assim, por isso que tava cheio. Mas nessa segunda vez, foi todo mundo marcado por um dia só lá. Então tinha uma quantidade X de pessoas esperando lá no tiro de guerra. Tinha mais soldados, da outra vez não tinha soldados. E aí eles faziam outras perguntas, que eu nem lembro quais agora. O gordão tava lá. Esqueci o nome dele, eu vou lembrar o nome desse gordão, cara. Ah, e aí colocamos... Antes de colocar todo mundo em fora, todo mundo ficou esperando lá, morgando, pedindo pra gente chegar lá às 7 horas, e eles começam a trabalhar só 8h30, bando de viado. Verdade. Mano, desnecessário, velho. Desnecessário. Esse dia que eles ensinam, né, posição de descansar e posição de sentido. É, não, eles tentam ensinar lá. Eles tentam, né? Eles tentam. Eles tentam. Ah, verdade, eles tentam. Eles colocam tentam. Você em forma, eles falam posição é descansar. Aí de sentido. Aí fica lá meia hora fazendo isso com você. Fica. Verdade, verdade, tinha esquecido disso. Fica, aí sempre tem os caras ficando risado na fila lá. É, tá rindo o quê? É, aí os caras de você. Aí, e você, tipo, você fica com medo do gordão, cara, mas o gordão não é nada, entendeu? Tá ligado? Não é nem o tenente que vai lá fazer isso, né? Pelo menos na minha vez não foi. É, foi o gordão então... que ficou comandando todo mundo lá e você fica mal, tipo, ah, coisado. Só que um pouco antes da gente entrar em forma, cara. Mano, aconteceu uma coisa muito cabulosa. Eu tava de boa lá com a minha cara de, tipo, putz, o que eu tô fazendo aqui? Aí, do nada, chegou um cara pra conversar comigo. Oi, aí, beleza? Beleza. Nossa, mó saco isso aqui, né? É mó saco isso aqui. Eu só respondendo. Aí, nossa, mano, será que a gente vai conseguir servir? Não sei, velho, acho que não. Tomara que não. Ah, não, tomara não, eu quero servir. Ah, você quer servir? Por quê? Ah, pra mexer nas coisas, né? Ter acesso ao exército. Como assim ter acesso ao exército? Ah, mano, é porque eu acabei de sair da FEBEM, tá ligado? Ô, louco. Então a minha chance de sair da FEBEM é vir pro exército. Então se eu venho pro exército, eu consigo coisar, entendeu? Porque eu matei um cara lá em São Paulo. Mano, na hora que ele matou um cara em São Paulo, na hora que ele falou isso tão natural, mano, mas eu senti um frio, velho. Que foi da cabeça até o pé. E puta que pariu, eu tô do lado de um assassino, velho. Que caralho, o que o exército tá fazendo comigo, velho? Onde eu vou parar? E o cara continuando a história de... Que bizarro. Eu não sei o que, eu quero entrar no exército, velho. Eu quero entrar no exército. Ai, caramba. Foi, mano, gente, eu gravei a cara do maluco, eu quero a distância de você, eu fiquei só enrolando ele lá, isso aí, exército, isso aqui, tá. Concordo pra não contrariar, né, cara, porque senão... Nossa, velho, eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida, velho, o cara falou natural, assim, é que eu matei alguém lá em São Paulo, tá ligado, mas não foi nada, muita coisa, não. Bem, como assim, velho? Só tem um cara ali, só sete palmas debaixo da terra ali, só. Não, nada demais, não. É, cara, as ideias, velho. Então, aí aconteceu isso, pá. Aí você fica morgando lá até as 8h30, quando eles resolvem começar a trabalhar, porque eles chegam às 8. Só que às 8 eles tomam café, aí eles ficam conversando, faz piadinha, aí depois ele começa a atender a gente. Botou todo mundo em forma lá, então a gente foi pra trás lá no tiro de guerra. Botou todo mundo em forma lá, tentou ensinar pra gente o descansar, sentido, falou que tinha que fazer barulho, pessoal rindo lá, os cagapau fazendo errado, ele foi lá corrigir todo mundo. E aí você fica na expectativa, né? Putz, será que eu vou seguir ou será que eu vou ser dispensado? E aí, você recebe a mensagem, né? De todo mundo que tá lá. Não, todo mundo não, minto. Algumas pessoas que estavam lá foram dispensadas, outras ficaram. E adivinha? Exame, eu fiquei, né? Óbvio, médico. Claro. Óbvio. Aí, fiquei, né? E aí o pessoal que já foi dispensado lá, já ganhou uma data que era a data de verdade, que eles iam lá fazer o juramento da bandeira e iam se desligar do exército, sortudos. E tchau, Brasil. É isso aí, tchau, Brasil. E dane-se o Brasil na guerra, né? É, com certeza. Mas esse foi o segundo dia, cara. Eu nem lembro de tudo que aconteceu, porque, na verdade, o encontro com esse cara, velho, marcou minha vida. Eu já tava num lugar que eu não queria estar, muito cedo, morrendo de fome. E aí ainda vem uns caboclos desse, velho. Nossa. E você, o protagonista, como foi essa segunda ida lá, entre aspas? Então, eu já cheguei com uma história, né? Porque tinha um amigo que falou assim, mano, finge que você é viado, porque se você chegar lá, os caras não vão querer fazer você servir. Eu falei, como assim, mano? Me explica essa história. O cara falou assim, ó, você chega assim, ó, eu sou viado. Se o cara falar, você serve? Você fala assim, ah, isso que eu queria mesmo, porque eu queria ver os caras tomar. Aí eu falei, mano, não vou fazer isso, mano. Aí eu cheguei com essa história, velho, de verdade. Aí na hora que eu cheguei, fiquei um montão de gente esperando, eu comecei a olhar a galera, né? Mano, tinha uma galera lá, certeza que não era viado, mano. Certeza. Esses caras é tipo meio exagerado, mano. Eu falei, mano, esses caras aí estão zoando. Aí eu fiquei, tipo, aí eu comecei a ficar andando, né? Né, tipo, meio que isoladinho. Eu não queria encontrar esses caras, tipo, que o Guilherme Andrade encontrou, né? Vai saber quem tinha lá. Aí eu fiquei meio quietinho no canto. Aí foi passando tempo, tipo, mano, eu fiquei como um vegetal parado lá de tanto tempo que a gente fica lá parado, acho que quase a manhã toda. Aí, acho que esse. Acho que a cabeça ele fez eu esquecer o resto, porque eu só li o cara falando, informa e voltem aqui pro exame médico. É, aí ele deu. E essa foi a minha segunda vez. Tipo, a minha segunda ida foi tão ruim que eu nem lembro como que foi. Nem lembrava como era, né? Pra mim era só. A primeira vez que você vai se alistar e depois é o exame médico, né? Só que não foi bem assim, né? É, agora eu lembrei, realmente, eu fui lá. No meu ano, eu acho que, eu só não me lembro, tinha que ter ido de branco nesse dia, mas eu acho que não. Ah, pode pá, é verdade, você tem razão. Verdade? Tinha que ir de calça. Calça jeans e camiseta branca. Sem brinquinho, sem colar. Isso. Sem boné, sem short. Sem short, boné. De calça jeans, camiseta branca. Aí eu fui lá, fiquei lá atrás, fiquei lá mó tempão, mó sono. Tinha que acordar cedo, depois ainda tinha que ir pro Senai ainda, que eu fazia curso no Senai na época. E aí fiquei lá uma hora de pé, posição de descansar lá. Aí veio o cara com um soldadinho lá de bosta. Veio lá e começou começou a falar os nomes, né? Aí, fulano, cicrano, beltrano, Zidane, Ronaldo, Becker. Começou a chamar os nomes. Eu acho que esses nomes todos devem ter de verdade lá, viu? Porque é tanto nome diferente que tem. Tinha uns nomes cabuloso, velho. Eu vou pegar uma lista dos nomes, velho. Vocês não acreditam. E aí, chamaram os nomes e eu lá, chama. E o cara com. Mano, era muito nome que o cara tinha na mão. Eu falei, vai chamar meu nome. E não chamou. Não chamou, cara. E aí, mas falaram que a gente tinha que voltar num dia tal lá e que tinha que fazer o exame médico. E essa foi a minha segunda ida lá. no tiro de guerra. E agora a gente vai falar do temeroso dia do exame médico. Hashtag ficar pelado. É ficar pelado, né? Hashtag ficar pelado. É o dia mais maluco que tem no quartel, né? Que é o dia que você vai ficar pelado e o dia que você vai fazer... Todo mundo. É, e o dia... É, depois desse dia você vai... ficar pelado muitas vezes se você for se alistar, se você for servir. É que essa é a primeira vez. É, mano. A primeira vez, né? E a sua inocência está indo embora daquele dia, né? O exame médico, ele é realizado com o exame médico e o psicotécnico. E, então, Cantomo, pode falar um pouco aí sobre como foi seu exame médico e seu psicotécnico. O exame médico... foi um momento tenso, aquele momento tenso da sua vida, que você já tá no lugar que você não queria estar, agora você vai ter que fazer uma coisa que você não queria fazer, vai ter que ficar pelado na frente de todo mundo, você já vai esperando isso, você fica esperando por esse momento a manhã inteira, você chega lá às 7 horas da manhã, aquela enrolação toda, aquela morgação, você só fica pensando, quando esses caras vão tirar minha roupa? Quando é que isso vai acontecer? Beleza, mas aí você chega lá, o gordão antes o gordão ficava sempre te lembrando, café reforçado e banho tomado. Café reforçado e banho tomado. Você vem com aquele negócio na sua mente, café reforçado e banho tomado. Porque, cara, e realmente tinha uns caras que acho que ia cair lá em forma esperando, porque eles colocam a gente lá pra ficar esperando naquele sol torrando e deixa a gente lá, tá ligado? E deixa a gente lá. E tinha uns caras que realmente, se não tivesse tomado café, eu acho que ia cair. Mas aí, lá no tiro de guerra, eles fizeram um... Parecia aquele... Tá ligado aquele programa do Celso Portioli, Passa e Repassa? Tô ligado. Então, eles fizeram tipo um caminho, assim, tá ligado? As coisas, as provas tinham que passar. Era isso mesmo, cara. Desse jeito. Desse jeito, né, velho? Aí você chegava no primeiro, pá. Se não me engano, era o do olho. Pra ver se o olho tá bom. É, putz, exame de vista. Como eu queria que meu olho... Não, vacilo, né? Pensar isso. Mas na hora eu pensei, velho. Nossa, podia ser... um grau maior, né? Mas beleza, vamos lá. Que bom que eu tô enxergando bem. Então, passou. Já era, não tem como mentir. Aí vem um dentista, né? Pergunta se você tem... que usa dente de prótese, se você tem os dentes, se você tem problema no dente, já teve cárie ou não. Putz, eu fiz prótese dentária, né? Porque ele não vai saber se eu tenho ou não. Eu posso falar, né? Posso falar que eu tenho cárie, porque soldado com cárie não vai pra guerra. Tem essa? Pensei assim, falando... Eu não vou mentir, velho. Não vou mentir. Vamos que vamos. Não tenho nada. Passei mais um monstro. Vamos lá pro próximo. Aí, velho, o próximo... Deixa aí eu ver quem é. É um monstro sinistro, velho. Não, mas já é o monstro, cara. Depois do dente, você vai pras cabinezinhas. É, já é o monstro. É, véio. Aí você vai pras tendinhas. Na hora que você vai pras tendinhas, você já pensa. É aqui. Chegou. Chegou o momento. Vou ficar pelado. Vou perder minha inocência. Isso? Observação, isso porque tem umas pessoas lá na frente passando, inclusive mulheres. Tem mesmo, é tudo aberto, velho. É, mano, você assim, não... pensava que ia ser tipo de vozinha. Reservado. É, eles tentaram fazer lá quando eu fui, eles tentaram fazer uma tenda individual, assim, ó. Você ficava só no seu quadradinho. Mas era aberto, velho. As pessoas, os caras passavam lá toda hora, rindo da gente. Puxa, velho. Seus otários, velho. Aí eu fui lá, fiquei, né, com aquela cara de decepção no meu quadrado, esperando ordens. E o médico chegou, né? O médico chegou e ele deu as instruções mais bizarras. Depois das instruções mais bizarras que eu já escutei na minha vida, velho. Então, aí detalhes, né? Olha só, ele falou, tira a roupa. Beleza, né? Vamos lá, vamos tirar a roupa, vamos ficar peladão então. Já que ele quer ver, então vamos mostrar. Aí. Beleza, aí você fica só de cueca. Ele fala, ó, fica só de cueca aí. Aí ele vai passando. No meu, ele foi passando um por um. Aí chegou na minha vez. É, vamos lá, é agora, é agora, pai. Aí ele. Você tá bem? Tô bem. Aí ele fez uns exames lá, acho que de pulso, de... pressão. Ele ouviu meu coração, acha, nesse momento. E aí depois, ó, abaixa a cueca aí e assopra a sua mão. Que? Eu falei isso mesmo. Aí eu falei, abaixa a cueca e sopra a sua mão. Aí eu, caralho, como assim? Não, aí eu baixei a cueca e eu soprei minha mão. Não, não é assim, ó, retardado. Aí... Você tinha que colocar a sua mão pra tapar a sua boca, entendeu? Fazer força pra soprar. Você soprou literalmente a sua mão, velho. Eu soprei minha mão. Você colocou a sua mão. Tá pedindo isso. Não, aí, cê, na verdade, você tem que fazer força, tá ligado? Você tem que fazer força pra soprar a costa da sua mão. Você colocou sua mão e assoprou. Ah, velho. Demais, aí mano. Ele. Ah, então tá de boa então. Aí, ai, cara. Aí eu perguntei, velho, não aguentei, mas pra que isso? Aí. Aí ele não me deu bola, velho. Aí ele passou pro próximo, aí eu coloquei minha roupa e fiquei feliz. Mano. Aí, passou. Ai, caramba. Aí, depois disso, mais um monstro vencido. O exame de loucura, né? Psicotécnico. Que não, antes, eles perguntaram onde é que eu ia querer. Teve um negócio lá que acho que dava uma... Ah, não, é o próprio teste que indicava onde é que você ia ser na comunicação do exército. Tem um antes, o Andrade, que é o de puxar o peso lá. Nossa, tem esse verdade. Também. Tem esse ainda. Nossa, na hora que eu olhei pra aquilo, putz, eu sou mó forte, velho. Não consigo puxar nem o meu CPU às vezes. Nossa. Vamos me reprovar nisso, não me reprovaram até agora, vamos me reprovar nisso. E não, só que não. Continuei, né, o caminho lá, e aí fui fazer a prova de loucura. Só que, velho, a prova de loucura, você tá ligado. Você vai fazendo lá, você percebe que tem um padrão. Depois que você pega o padrão, no meu foi assim. Eu nem pensei mais pra responder, eu fiz o padrão lá, só pintei. Deu pra ter acertado tudo. Porque era tudo aí, depois só passei pra revisar lá assim. Aí depois que eu terminei a prova, eu fiquei olhando pro lado, o pessoal pensando, o pessoal quieto no deles. Eu pensei, o que eu tô fazendo, cara? Eu tô respondendo certo. Eu tenho que mostrar que eu sou burro. Aí eles não vão me pegar. Eu tenho que mostrar que eu sou burro. Eles não vão me pegar, é só alguém burro. Só que eu pensei, vamos embora logo. Já, eu não vou corrigir tudo isso aqui não. Já passei aqui e entreguei. E aí depois eu fomos conversar com todo mundo lá e várias pessoas também falaram, o negócio tem padrão, né? Falei, então já era, é isso mesmo. Sucesso. E aí esse foi o dia do exame médico, o tão famoso dia de ficar pelado. Você fica lá a manhã inteira, cara, a manhã inteira esperando, morgando, torrando naquele sol. Você sai de lá só tipo uma hora, você chega lá às 7 e, tipo, desnecessário, velho. Não precisava esperar tanto. Eles fazem a gente esperar de propósito. Mas tudo bem. No começo já, né? Só pra você ver aquilo que já te espera, né? É, cara. Só faz ficar mais animado. Você não tem noção. Você fica, nossa, Brasil. Eu não sei o que deu em mim, velho. Porque eu cheguei lá, eu acho que foi culpa... Acho que meu pai colocou muita pressão aqui que ele queria servir. Então eu cheguei lá meio pilhadinho que eu queria servir, né? Vou servir então, né? Uma oportunidade única. Aí eu fiquei lá esperando, né, daquele negocinho, assim, a gente foi entrando em fila, né. Falei assim, mano, acho que eu vou servir, não sei, tava em dúvida, eu tava lutando se eu queria ou não, entendeu? Aí chegou na hora da visão, o cara falou assim, você tá chegando? Eu, de verdade, eu tentei enxergar direito, só que eu tenho miopia, então não tem como esconder. Eu falava, vazeta, aí ele olhava pra mim e falava, você tá chegando? Eu falei, tô chegando, aí eu tentava falar a letra. Aí ele falou, eu falei, tá certo? Ele, não. Você quer servir? Eu falei, quero. Aí, então continua. Então, nossa, vai. Foi sua chance de sair, cara. Eu tive duas, velho. Na hora que chegou no dente, ele olhou meu dente e falou, você quer servir? Ele não tinha perguntado nada. Eu falei, quero. Então continua. Aí ainda chegou na hora de ficar pelado, né, mano? Aí eu falei, não, mano, pelado eu não quero ficar, velho. Aí eu entrei nesse negocinho, pelo menos eu não vou ficar. Aí ele falou assim, mano, aquela luta de, tipo, cair o sabonete no chão e você não olhar pro lado. Então, velho. Fiquei parado em pé, velho. Falei, mano, não vou olhar pro lado, velho. Não vou. Eu fiquei. Acho que minha cabeça ficou pensando nisso a hora toda. Aí ele chegou e falou assim, mano, olha que ele chegou e falou, baixa a cueca, assopra, assopra, tipo, o pulso lá. Falei, mano, imagina se meu, levanta, velho. Eu nem sabia do problema que eu ia ter, velho. Eu fiquei pensando, mano, imagina, que doença é essa loucona que tem, mano? Imagina, tipo, um negócio, tipo, enche que nem um balão. Aí o cara falou, eu soprei e falei, eu até dei uma respirada, tipo, nossa, eu sou saudável, ufa. Aí ele mandou passar. Chegou na hora do peso. Ah, cara, de verdade. Eu tentei levantar aquilo. Eu tentei fazer força. Mas chegou um cara que era mais fracote que eu, cara. E levantou mais. Eu fiquei muito animado. Fiquei muito animado. Eu não sei se eu fiz força direito ou se não, que eu puxei. Eu pensei que o negócio ia levantar. Aí eu falei assim, ah, mano, não vou servir mais. Aí eu pensei, beleza, né? Passou. Chegou na hora de fazer o exame lá. Cara, aquele exame lá é mó furada. Eu respondi, tipo, eu quero atirar com canhão. Eu quero voar de avião. Eu quero pular de paraquedas. Eu quero ir pra guerra, eu quero atirar com a bazuca. Eu quero atirar com a bazuca de novo. Mano, verdade. Eu tentei responder certo. Só que aí eu descobri que, tipo, eu saí e falei assim, mano, acho que eu não vou fazer nada disso, de verdade. Eu acho que nem tanque o Brasil tem direito. Aí eu lembrei que tem uma parte que a gente sai e ele começa a fazer umas perguntas. Se você é drogado, se você tem filho. Se você já foi preso. Se já foi preso, sabe nadar. Aí eu lembro que eu, como eu tava afim de servir, eu falei assim, não, eu quero servir, eu tenho um voo que serviu que era piloto da AVA. Aí ele falou assim, importante isso. Quer ir pra onde? Pra Náutica. Aí ele, ah, tá bom, vou anotar aqui. Aí eu peguei, ele falou assim, então você volta esse dia aqui e tal. Serviu pra bosta. Serviu pra bosta. Cara, cara, isso, cara. Só de rascunho, né? É, exatamente. Bom, esse foi o primeiro dia, eu saí na expectativa, na verdade, que eu queria servir. Que, na verdade, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Burro. Como eu fui burro. O meu dia de exame médico foi... Eu tinha que ir pro Senai, né, de novo. E, então, eu tinha que... Eu entrava no Senai, era meio-dia, né? Então, eu já sabia que eu ia chegar atrasado do Senai já. E aí, como sempre, né, você chega lá meia hora... Como sempre, eu chegava lá meia hora antes do portão abrir, mas o tempo que eu ficava uma hora esperando lá, a sorte que todas as vezes que eu fui lá, tava nublado. Então, não ficava com tanto sol na cabeça, né? Quer dizer, não ficava com sol na cabeça, né? Então, assim que uma hora depois, a gente tinha uma galera na fila, foi chamando, e o primeiro exame... Como foi falado já, é o exame de vista, né? E você vem com aquela costume, né? A ética e a moral no seu coração. Seu pai e sua mãe ensinando nunca mentir. E o diabinho lá do seu lado. Mente, fala pra eles que você não sabe ver. Você não tá enxergando nada. Fala pra eles. E o anjinho do lado, né? Não, você não pode fazer isso. Você tem que falar certinho a letra que tá ali. Aí você vira pro anjinho e fala pra ele assim, não, mas eu não quero servir. Aí o diabinho, isso, mente a letra. Aí você olha pro anjinho, olha pro diabinho. Aí você fala, ele pergunta assim, que letra que tá aqui? Aí, P, muito bom. Aí você vê que você concordou com o anjo, né? Você não concordou com o diabinho. Aí o diabinho vai embora. Pô, mas vai ficar entre nós. O P é a primeira, né, mano? O P é aquela... Não, bigodona. Mas... Pô... É do P pra frente. Se eu não... Mano, eu... Dali pra frente fui falando todos. A verdade, né? Então, tipo, eu fui falando todos acertos. Se errasse a P, mano, o cara ia mandar você pro hospital direto, cara. É, cara, eu acho que era que ia ser nesse nível mesmo. Já ia, o cara ali já ia me derrubar no chão, já ia rasgar meu olho. Ah, você não tá vendo nada, você não tá vendo nada! Então a gente acabei seguindo em frente, né? O segundo exame, segundo é o dentista, né? Eu, como toda boa criança, né? Como era pequeno, quebrei o dente 4 vezes o dente da frente. Eu tenho os meus dentes são dentes de resina. É a médica que a cara, dentista que fez. Como é que você conseguiu passar por esse médico? Então. Os dias que eu quebrei o meu dente vão ficar para outro podcast. Mas como eu consegui passar? Eu falei, olha, eu tenho os dentes da frente quebrado, beleza? Aí ele olhou assim e tal, mas a dentista ela fez um trabalho tão bom, mas tão bom, que o cara falou assim, ah, é balela, sabe? E mandou seguir em frente, né? Eu falei, putz, ferrou, né? Eu não acredito, velho. E aí vão lá pro exame de ficar pelado, peladão, né? E aí a gente, eu tava, cheguei na parede, já sabia que é aquele momento. Sabe quando o animal chega no batedouro e fica assim, tipo, é agora que eu vou morrer, sabe? Até ajoelha, assim, começa a chorar. Mano, eu lembro que eu grudei na parede. Na minha época já tinha umas cortininhas assim, né? Que ele, na minha época ele puxava a cortina quando ele ia mexer, né? Quando ele ia falar lá. E ele puxava, aí ele falava assim, mediu meu coração, mediu meu pulso, né? Viu certinho, mediu minha pressão. E aí ele falou, abaixa a calça, tal, abaixa a cueca e aí ele fez eu assoprar a minha mão, né? Eu não fiz igual o Cantomo, né? Eu assoprei com a minha mão na boca. E aí não aconteceu nada, ele mandou subir as calças e tudo mais e falou, segue em frente. E eu falei, droga. Né? Droga não, né? Esse exame é pra ver se tem cachumba. Né, se você tem cachumba. Se aparecer. Isso, hérnia também. Hérnia também. Dizem que o saco levanta. Isso. Você tem isso. Hérnia? Por isso eu fiquei com medo do meu saco levantar quando eu soprei. E aí você já não serve, já é eliminado ali na hora. Eles te encaminham pro médico o mais rápido possível. É. Porque... Aí fica a dica aí, né? Saúde ou exército. Cara, isso. Deixa eu abrir um parêntese. Como que você assoprar? Sua mão vai fazer o saco levantar, velho? Hoje, eu não sei como que essa doença funciona, velho. Como que você sopra, tu pulsa, o saco levanta, mano. De verdade, para pra pensar. Seu corpo é uma coisa incógnita. Então aí eu fui pro próximo teste, né, de levantar peso, coitado, né. O frangote, tentando, não tinha... Meu braço, acho que era da mesma finura do meu osso na época. E eu fui puxar, nossa, não foi nada, cara. Subiu, o cara soldado tava lá até riu, né, daquilo que eu fui puxar. Que eu puxei, né? Aí fui pro exame, fui pro psicotécnico, fiz lá aquelas coisinhas lá, como o Cantomo falou, tem um padrão, depois você pega o padrão, você já faz tudo certinho. Depois tem um teste pra ver aonde você quer servir, que não funciona pra bosta nenhuma. E depois tem uma entrevista particular, que é com um sargento, com... Essa entrevista aí que você Na verdade, é com a polícia militar que você faz essa entrevista, se eu não me engano. Se eu não tô pulando... Porque se você falar que você, pra falar que você já é preso, os caras te levam ali direto. E se você tá devendo alguma coisa e tal, se eu não me engano, é com a polícia militar que você faz essa entrevista aí. Ah, você faz uma entrevista, é verdade. E aí, nesse... Quando perguntou e tal, ele falou assim, você quer servir? Eu falei, não. E aí o cara anotou, mas devia estar anotando no, sabe, tipo, no rascunho. No bagulho de bingo, no negócio da lotérica, alguma coisa assim, né? Porque no papel de verdade não devia estar. E esse foi o meu exame médico, e é isso. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ser mandado pra aeronáutica, eu fiquei mó feliz, né? Nossa, aeronáutica, lugar de elite, mó da hora. Vamos lá, vamos ver como é que é, né? Só que eu tava sempre nessa de quero e não quero, entendeu? Então às vezes eu falava que sim, às vezes eu falava que não. Eu só tava indo o que quero por causa do embalo, né? Aí chegou lá, era que a burocracia toda de leva papel, volta, faz isso, burocracia vai, volta. Mas o que mais ficou marcado pra mim foi no final desse negócio de da aeronáutica lá, que você tinha que fazer os... Mais o exame médico. Só que esse tinha que tirar sangue. Cara, o sangue não saía, mano. Eu não tinha comido de manhã. E outra coisa, tinha que mijar no potinho lá. E, mano, de verdade, eu fui o último. Porque eu entrei como um dos primeiros e não mijava, cara. Eu não tinha tomado nada de manhã. Os caras queriam que eu mijasse, tipo, litros e eu não conseguia mijar uma gota. Aí os caras falaram, mano, vai tomar água lá. Aí eu fiquei, tipo, uma hora tomando água. Aí os caras, consegue mijar? Falei, mano, não consigo mijar. Aí ele, vai tomar água de novo. Cara, eu tomei tanta água, cara, tanta água. Eu cheguei em casa, eu mijei tanto, mano. Lá eu mijei mais um, tipo, no final eu acabei mijando um pouquinho. Mas quando eu cheguei em casa, nossa, eu passei, tipo, quase meia hora só mijando. Porque, gente, tanta água que eu tomei, e não adiantou nada. Eu mijei aqui em casa bravo ainda. Cara, aí depois tinha... Ah, verdade, tinha um negócio de corrida. Mano, eu pensei assim, como eu quero servir, eu vou correr pra caramba. Aquela corrida adianta nada, é só pra você ver se sabe andar, né? Porque... aquela corrida não serve de nada. Depois tem aqueles abdominais, aquelas flexões que você faz, tipo, que você acha assim, nossa, tô arregaçando, você fez três. Mano, foi engraçado. Essa vez eu chego apilhado, tinha que andar pra lá e pra cá. Aí, porque o CTA, ele é meio grandão, né? Então, tipo, tudo que a gente faz, a gente tem que ir andando. Gente, nossa, né? Olha quanto mato, quanta coisa. E no final das contas, é tipo, só porque eles têm preguiça de levar você de carro. Mas e, essa foi aí minhas idas na aeronáutica. Que, tipo, renderam muitas e muitas burocracias de papéis e vai pegar papel e volta a pegar papel. Mas, ô, protagonista, aí você já tinha mudado sua cabeça dizendo que você já queria servir? Ah, na real, cara, eu nem sabia se eu queria ou não. Eu só tava indo no embalo, sabe? Tipo, ah, vou fazer? Faz, então. Entendi. Mas se eu queria ou não, só tava indo cumprindo minha obrigação de fazer o que estavam pedindo. Entendi. Tava seguindo a voz do anjinho, como diz o... O LP aí. E você, ô Cantomo? Pra qual quartel que você foi mandado? Véio, fui mandado pro tiro de guerra. Tiro de guerra. Só que, véio, assim, depois que eu fiquei pelado lá, isso foi um marco. Putz, velho, eu já tô dentro. Não tem mais o que falar. Tô dentro. Não, vamos assumir então esse negócio. Aí marcaram o dia lá pra gente retornar, retornando um tiro de guerra. Adivinha o que a gente fez? Ficou esperando lá 3 horas em pé. No sol. 3 horas em pé, cara? 3 horas. Caramba, mano. O cordão veio anunciar quem que ia ficar, quem que não ia. Um bando de viagem. Já podia ser selecionado. Já podia chamar só quem ia ficar. Chamaram aqui gente pra poder ainda descobrir que vai e que não vai ficar. Beleza. Não, beleza. Que os exércitos tem nada pra fazer mesmo, né? Só vou observando a organização. Descobri lá que eu ia ficar, os que não iam agendaram outra data pra eles jurar a bandeira. Então já teve aquela remessa que foi jurar a bandeira, agora veio outra remessa. Nesse dia, marcaram pra gente voltar, eu lembro, foi em janeiro. Aí eu falei, já era, tô ferrado, eu tô dentro, não tem mais como, não tem como voltar em janeiro. Por que que eu vou voltar em janeiro? Vou voltar em janeiro pra servir já, né? Já era. Aí eles fizeram, nesse dia eu tive que, eu não repeti os exames médicos não, nesse dia eu tive que fazer uma redação da minha vida. Redação da sua vida? Cara, essa é nova, cara. Tipo entrevista de emprego, sabe? Fale quais são os seus sonhos e o que você quer pra sua vida. É isso mesmo, cara. Aí depois leram a redação lá, alguém lia a redação. A redação ainda? Cara, eles liam a redação ainda? Tinha o pessoal do sexto bio lá, e eles iam na redação, aí eles conversavam com você de várias coisas. Perguntavam da renda da sua família, perguntavam dos seus irmãos. Sabe aquelas perguntas do IBGE? Então, eram essas perguntas. Quantas que TV você tem na sua casa? É isso aí, cara. Geladeira, você tem duas? Mas umas perguntas assim que, tá bom, onde que você vai me levar? Aí depois... Me deu um negócio assim, sabia? Aí eu falei, eu quero servir no tiro de guerra. Aí eu falei, o quê? Eu já vou servir mesmo, moça. Eu quero servir no tiro de guerra. Ela, mas eu vou encaminhar você pro CTA. Nossa, o quê? Ainda falou pra contrariar ainda. Aí ela, não, moça, não faz isso não. Deixa eu conversar com o sargento, com seja lá quem for aí, o pessoal da alta. E eu quero vir pro tiro de guerra, só 2 horas por dia, né? É, só 2 horas por dia. Então é esse mesmo. Né? Aí ela, tá bom, eu vou anotar aqui. E ela falou, eu vou anotar aqui, eu já pensei, não vai anotar pra bosta nenhuma, né? Mas beleza. Cagou a dor, né? Mas, cara, eu acho que essa anotação deu certo. E eu fui pro tiro de guerra. Foi a primeira que anotou, né? É, cara, e ó, deu certo. Eu não sei o que aconteceu. Talvez porque o meu avô já serviu em tiro de guerra, meu pai serviu em tiro de guerra, todo mundo tiver em tiro de guerra. Talvez queriam deixar lá, mas... Sei lá como que fizeram isso, porque ela falou, ó, eu vou te encaminhar pro CTA, porque aqui não vai dar, não dá espaço, que não sei o que. Nome guerreiro eles, né? É, então, velho. E aí, ó, beleza. Aí eu voltei em janeiro. Eu acho, Andrade, que se você falasse que queria servir no CTA, eles falavam que você ia servir no tiro de guerra. Eu também acho. Mas aí eu voltei em janeiro de novo, fiquei pelado de novo, na frente de todo mundo. Não sei por que necessário isso, levaram a gente só pra ficar pelado, velho. Sério. A gente ficou lá esperando de novo, né, as 3 horas padrão em pé lá. E aí, e mandaram a gente pra uma sala também pra ficar todo mundo pelado junto. Um pelado coletivo. Nossa, velho, que louco. Todo mundo pelado junto, pelado sozinho, pelado com armário, pelado sem armário. Pelado de todo jeito. E pra que isso, velho? Por que eu vou presenciar essa cena horrorosa? Esse dia tenebroso, velho. Meu, um monte de visão do inferno. Escrota. O próprio nome fala, cara. É escroto. Desnecessário. Não entendi por quê, mas beleza. Vocês querem ver, então vamos mostrar. Aí, conversamos mais um pouco lá, o subtenente já veio receber a gente, já deu umas instruções, teve uns cagapau que foi de short, levaram até, teve outros que foi de boné, levaram um boné na cara, nossa. Jogaram assim, né, boné neles assim, e recebemos a notícia de que, ó, vocês não tem mais volta, vocês já estão dentro. Começamos já em fevereiro a fazer o quê? A limpar o exército. Bom. E aí, LP? Ah, pra mim, o exército começou neste exato momento. Quando eu tava lá na lista, na fila, né, pra saber onde eu ia servir, tinha um baita nome escrito Cavex. E no meu CAN tinha escrito Cavex. Eu olhava pro... Cavex? É, Cavex. Eu olhava pro meu CAN e olhava Cavex. Eu olhava pra lousa, tava escrito Cavex. E tava escrito... Taubaté. Eu olhei assim e falei, Taubaté, cara. Falei assim, tem quartel em Taubaté? Eu vivi os meus 18 anos aqui em São José sem saber que tem um quartel em Taubaté. E aí, cheguei, fui procurar no Google, pesquisa lá, pesquisa cá e tal. Aí um dia, meu pai, pra saber que, pra ver se não tem erro chegar lá, meu pai pega o carro e me leva até lá. Antes de eu ir lá conhecer o local, né? Aí ele pega o carro e vai mandar pro Taubaté, erra o caminho, aí volta pra Tutra, aí volta de novo, tenta entrar no lugar certo, tal. Nossa, aí vai aí só pra chegar até lá. O carro, tal. 2 horas depois a gente chega no quartel, né? Marquei na minha cabeça, tal, onde que era, tudo mais. Quando chega lá, no dia, na rodoviária, eu... Mais 24 candango de branco e calça jeans. Pensa, gente. São mais de, sei lá, 5 mil foram se inscrever só no tiro de guerra. Sei lá quantos que foram. Eu, no meio dos 20... Cara, 5 mil escolheram eu no meio de 25 pra ir pra Taubaté. Minha fúria começou aí. Por quê? É tipo uma certeza que já vai servir, né, mano? É, cara, é praticamente isso. Aí, a minha fúria começou aí. Por quê? Em novembro, eu tinha feito o Enem. E tinha conseguido bolsa no ProUni de 50%. E eu lá, né, lutando. Assim, nossa, consegui bolsa, tal, vou fazer engenharia. Vou pra cima, vou fazer faculdade e tal. E o quartel lá, né? Pá, batendo. É, eu estudando e indo lá pra Taubaté ao mesmo tempo. E aí cheguei lá no dia que foi pra lá e eu puto da vida porque tinha que ir lá pra Taubaté de manhã, acordando, pegava o primeiro ônibus pra ir pra lá e chegando lá, aquela cambada de negro vestido calça jeans e camiseta branca. E fui lá, aí tipo, pô, tava escrito no CAN, né, que eu ia pra base. Base? Que base do quê? sabe, olhando assim, tipo, que básica. E a, aí na fila, aquela cambada de fila, aí tipo, fui lá pra base, né, ficava enfileirado no saguão do, da companhia, né. E aquela cambada, mais de 120 pessoas lá no saguão da companhia, tudo mais, e pra servir, e... mais de 120 pessoas no saguão, e você lá, não quero servir, e tudo mais. Tipo, chega o tenente, já começa já os terrorismo. Olha pra frente, para de olhar pro lado, o que você tá fazendo? Ô, seu bisonho, não sabe marchar, não? Nossa, nessa hora dá um gelo no sangue, né, mano? Já, nossa. Tá mesmo. E aí você fica já com aquela, e você com aquela raiva, sabe? Foi o tempo que eu me tornei uma pessoa insuportável, cara. Eu me tornei uma pessoa insuportável, reclamava de tudo, porque eu não queria estar ali e eu estava prestes a perder minha bolsa. E aí você começa a pesquisar no Google, vendo gente que perdeu bolsa por causa do exército. E aí você fica lá, não acredito, vou ter que fazer o Enem de novo. A frustração nasceu. Nossa, eu vou ter que aguentar aquelas 180 questões de novo. Mal sabendo meu que mais pra frente eu iria fazer três Enems de novo, né? Então, tipo, não ia adiantar nada. Então, eu teria que fazer... E aí, tipo, eu teria que fazer tudo de novo. Eu tinha conseguido uma bolsa na faculdade e tudo mais. E eu lá, puto da vida, cara, putaço mesmo de tudo aquilo que tava acontecendo. E todo mundo de branco, né? E aí vem o que eu fiz pra não servir e que não serviu pra bosta nenhuma. Primeira coisa que falaram pra mim foram, olha, você é o filho único. Se seu pai morrer, você tem que assumir as coisas da sua casa, então você não pode servir. Lá vai eu com uma declaração dizendo que eu era o filho único. E aí, o que aconteceu? Parente de família, né? É, isso. Cagaram pra declaração. Isso não tá certo, né, velho? Fizeram fogueira, ou fizeram rascunho, tudo mais. Cagaram. Segunda vez foi que um amigo do meu pai disse que era amigo de um vereador na cidade de Taubaté que iria me tirar de lá. E aí, o que o cara fez? O cara cagou pra mim de novo, sabe? Foi nada, porque ele não podia fazer. Podia fazer nada. É sempre assim. O meu pai era amigo de um cara que era amigo do vereador, que era amigo de um tenente no quartel onde eu fui mandado. Então ele ia falar pros caras, então o cara cagou, né? Aí, aí mandou trazer comprovante de que eu estava na faculdade. Fui lá e trouxe o comprovante de que eu estava na faculdade. Sabe o que fizeram? Rasgaram o comprovante, falaram pra mim que aquilo ali não servia pra nada. E eu falando... Nossa, que vacilo, velho. Sangue ferveu, hein? E eu lá falando, não é possível, sabe? E eu via, cara, eu levava o papel lá dentro, sabe? E eu você via os pessoal, tipo, eles saíam da sala, eu olhava pra minha cara, tipo, rindo, sabe? Tipo, você, sabe, já tinham marcado, assim, eu já... E tipo, falei, cara, não é possível, putaço, sabe, reclamando todo dia que eu ia lá reclamando e tal. E aí, a última cartada foi levar o contrato do ProUni, levar o termo de declaração do ProUni, dizendo que se eu servisse, eu iria perder minha bolsa na faculdade. E aí, levei lá, falei com o tenente, falei, tenente, se eu servir, eu perco minha bolsa na faculdade. Eu não vou conseguir fazer a faculdade mais. O tenente falou pra mim, sim. Olha, faz o seguinte, fica aí que eu vou fazer alguma coisa pra você. Beleza? Sabe o que o tenente fez pra mim? Nada. Ele cagou de novo. Caraca, mano, que deve ter ficado muito puto, mano. Véio, eu pedi. E aí mano, ele cagou. Ele não fez nada. Eu saía de lá bufando, cara. Bufando, sabe? Tipo assim, cagou ferrou, bem, cara. Mano. Ferrou tudo, né? E eu, caraca, velho, eu não acredito, mano. E foi essa a minha ida a Taubaté. Eu começava a tirar. Mas e aí, você perdeu mesmo a bolsa? Isso não tem mais jeito. Acabou, é só? Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora da última etapa, né? Que é o alistamento. Você que vai servir este ano, né? Pode passar para seus amigos aí que estão no terceiro ano do colegial ou que já terminaram a escola. É uma boa dica, né? Porque isso evita o trabalho, né? Porque o que, que o Cantomo e o protagonista e eu temos que responder perguntas de pessoas que nossa, mano, que tem dúvidas sobre isso. Então isso faz com que, tipo, seu amigo que tá do seu lado não tenha que perguntar coisas pra você, que você vai fazer perguntas pra gente. Não, apenas ouça esse podcast que já vai ser vai ser um trabalho esclarecedor. Bem esclarecedor, muito bom, protagonista. Especialmente sobre ficar pelado. Isso. Além disso, parem de perguntar pra gente como faz pra sair. A gente serviu, a gente não sabe sair disso daí. Isso. Seria óbvio que se a gente não soubesse, a gente já não teria saído. É. Como que faz pra não servir? Eu não sei, eu servi, sabe? Então, protagonista, quando que você recebeu a notícia de que você ia servir a pátria amada Brasil? Nossa, eu já tava tão puto da vida que eu, com essas coisas todas, porque é uma burocracia, cara. Você passa um ano indo lá e voltando, fazendo exame médico, correndo, chegando lá só pra mostrar um papel, que eu falava assim, mano, não sei se eu quero servir. E esse nesse não sei, não vou, meu pai ficava falando, não, serve, é uma oportunidade única na vida. E ele não serviu, entendeu? Então eu nem tinha vontade de servir. Meu pai falando que era uma oportunidade única, mano. Aí eu falava, ah, não sei, única, né, mas realmente, vou. Realmente, né? Realmente. Significa que é boa, né? Exato. Ele não mentiu pra você, o protagonista. Iludibriado. Uhum. Aí eu cheguei assim, ah, vamos ver se eu vou servir ou não, né? Porque eu tava mais assim, né? Se eu servir é porque eu sou um cara bom. Se eu não servir é que eu sou um cara mais ou menos. Aí eu fiquei sabendo, você vai servir, começa em fevereiro. Aí eu falei, nossa, mano, eu sou um cara bom, eu sou um cara selecionado pra servir no Brasil. Até então, eu tava assim, né? Ah, legal, né? Aí eu cheguei em casa e falei, mano, que burrada, velho. Caiu um ano do exército, cara. O que que eu fiz? Eu não tentei sair, eu não tentei dar um migué. Aí foi, né, mano? Eu simplesmente, duas frases que eu lembro que eu pensei. Só vai, a outra é, só aceita. Só vai. Ai, ai. Mas essa daí foi... E você, Cantomo, como que você recebeu a notícia de que você ia servir? Cara, eu recebi em janeiro a notícia de que eu ia servir na última vez que eu fui lá no tiro de guerra. Depois de esperar muito mais lá, depois de ter ficado pelado de novo. Aí eles falaram pelado coletivamente, né? Outra vez foi pelado sozinho, agora foi pelado coletivo. E aí deram a notícia, o Gordão, né? Claro, óbvio que seria o Gordão. O Gordão chamou todo mundo lá. Vocês já eram, vocês estão dentro. Vocês estão dentro. Eu já sabia, era óbvio que eu tava dentro. Por que que eu ia ficar pelado coletivo com todo mundo? Perguntas que marcaram. Já que não apresentar a gente um pro outro, né? Eu pensei assim. Eu já tinha aceitado mesmo, falei, vai Brasil, me pega, vai. Eu já não tenho planos de fazer faculdade esse ano mesmo, vai ser só 2 horas por dia, eu vou atirar de fuzil, vou atirar de bazuca, vou marchar, vou limpar o Brasil inteiro aqui, não sei se não vai ficar limpa depois de mim, e vamos ver o que, que vai dar nisso daí. Ai, e aí eu recebi essa notícia, cara. Mas depois, nesse momento, quando eu recebi a notícia, eu recebi ela alegre. Eu pensei, cara, aceita que dói menos, deve ser legal. Aí eu comecei já um pouco antes de ir lá. Deve ser legal, cara. Não deve ser tão ruim, deve ser legal. Olha, tem isso, tem aquilo, tem o que. Eu nem consegui listar de tantas coisas legais que tem, tá vendo? Deve ser legal. Deve ser legal. Vamos que vamos. Se eu ficar achando ruim, não tem como fugir mesmo. Não tenho faculdade pra falar que eu não posso porque eu passei numa faculdade federal longe daqui. Não tenho você nada. Você foi esperto, hein, cara? Vamos aceitar. Vamos sentar. Aceita que dói menos. Foi assim, cara, que eu recebi essa notícia e foi sensacional. Se você não vai, você é preso. Mano, você foi esperto, cara. Ah, é, tem todo esse papo, né? A gente ficou em pé lá às 3 horas ouvindo o gordão falar que se a gente não viesse, a gente seria preso. De que o exército ia lá pegar a gente na nossa casa, arrastar a gente pelo pé e pegar a gente pra ficar lá no quartel o horário que tinha que ficar. Arrastar a gente pelo pé. Ninguém pagou pra ver. Mas eu queria que alguém tivesse feito isso. Putz, eu pensei em fazer isso. Eu vou ficar faltando nessa merda, quero ver eles me pegarem em casa. Mas muitas histórias. Mas aí eu já fiquei com dúvida lá na hora. Falei, tá bom, vai falando aí, vai. Se fosse o sexto Bill, até acreditava, mas aqui no tiro de guerra não tem moral não. Mas foi assim que eu recebi a notícia, eu recebi feliz depois de um tempo, né? Depois de só aceito. E é isso aí. Cara, quando eu recebi a notícia que eu ia servir, parecia que alguém próximo da minha família tinha morrido. Caraca, mano, você desabou. Eu desabei, cara, sabe? Tipo, que eu não queria servir. E o pior, sabe? O pior não é servir em São José, né? Se fosse aqui se fosse no tiro de guerra ou no sexto Bill, o sexto Bill era perto de casa, né? Eu morava 10 minutos no sexto Bill. Ou próprio CTA mesmo. Então eu fui servir lá em Taubaté. E sabe o que é o pior? Muito longe, cara. Que eu ia ter que ir no domingo e voltar na sexta-feira só. Então eu ia passar... Eu ia viver no quartel. Eu ia morar no quartel. Você é louco, mano. Eu ia comer aquela comida saborosa do quartel. Que nojo. Mas, cara, quando eu cheguei no dia, eu tava tão puto, cara. Falei assim, cara, ou é hoje, ou vai, ou racha. Sabe? E aí, eu cheguei, né? A gente foi lá na... Acho que foi uma quarta-feira. Isso aí. E a gente foi e tal, quarta-feira. Eu lembro que comecei a servir na primeira. Eu lembro que o carnaval nesse ano foi até no mês de março, não foi nem fevereiro, pra você ter uma ideia. Comecei a servir em março e aí já comecei ficando louco já disso daí, né? Eu tava lá na fila, né? De branco e calçadinho de novo. Tinha uma galera lá de São José ainda, né? Uns 10, né? Uns 10, ó. Uns 30 ainda. Uns 30 de São José, 25 de São José tava lá ainda. Então, tipo, tinha um caboclo lá que fazia faculdade junto comigo lá. E ele falando pra mim que não podia trancar também e tudo mais. Falando, não, tem que ser dispensado tal. Levei outro comprovante do ProUni lá pra ver se adiantou alguma coisa, não adiantou nada. E eu cheguei lá, fiquei sentado lá na frente do refeitório e foi. Aí tinha um cabo e um soldado e o tenente lá conversando. E o tenente veio com a lista, tinha mais de 120, 130 pessoas no lugar lá. Ele foi falando os nomes, falou o nome de uma galera, 5 eram daqui de São José e meu nome não estava no meio. E eu entrei em desespero. Liguei para meus pais e falei: olha, vou servir. E eu fiquei, nossa, ficava louca, porque ter que sair de casa no domingo para voltar só na sexta-feira, para mim era, nossa, cara, era tenso, né? Porque, querendo ou não, seria a primeira vez que eu ia morar fora de casa. É um ano, né? Eu ia morar fora de casa e, pela primeira vez, morar distante dos meus pais, não ter dinheiro dos meus pais. Então, tipo, foi algo, tipo... Um lugar super confortável, né? Nossa! Você não sabe quem babou no colchão. Então, você não sabe quem babou, quem suou aquele colchão, aquele vaso que mais entope. Outra coisa, várias... bombas dentro do vaso, entendeu? Então, tipo, tem umas coisas que você... E no vaso, várias coisas que fica pro próximo podcast, pra vocês verem. E aí eu liguei pro meu pai, falei pro meu pai vir me buscar, que eu não ia ficar lá e que eu não ia cortar o cabelo lá, né? De raiva que eu tava, cara. E eu ia dar um jeito de ir no outro dia pro quartel. E tinha que ir pra faculdade pra... Pra tentar trancar a bolsa. E aí eu cheguei lá na faculdade pra trancar pelo menos o curso. A bolsa já tinha certeza que eu ia perder. E eu cheguei, moça, vim trancar a faculdade aqui, né? E aí eu cheguei e falei pra ela assim, trancar a faculdade e tal. Nem falei nada do ProUni, porque eu já sabia que eu ia perder e tal. E aí a moça chegou e falou pra mim assim, você é aluno do ProUni, né? Eu falei, sou. Por que que você vai trancar a faculdade? Aí eu falei assim, pronto, ela vai falar do que se eu trancar a faculdade eu vou perder a bolsa. Eu falei assim, não, é por causa do exército e tudo mais, eu vou ter que trancar a faculdade e aí eu não vou conseguir estar fazendo faculdade e o exército ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, então, você vai trancar a faculdade, você tem 180 dias para voltar para a faculdade para você não perder o ProUni. E aí eu vi aquela luz, cara, lá no fim do túnel, brilhar assim, sabe? Tipo, na minha direção, eu falei, cara, eu não vou ter que fazer o Enem de novo e concorrer a essa bolsa, cara. E eu falei assim, caraca, não é possível, cara. Pelo menos uma coisa boa teve. E aí eu consegui trancar a faculdade e a bolsa junto. E aí eu não perdi a bolsa na faculdade por causa disso. Mas teve um amigo meu que perdeu uma bolsa na Federal. Cara, na Unifesp, ele perdeu a bolsa na Unifesp. Só que o cara é tão crânio que ele fez a prova de novo e passou, né? Caramba! Quem pode, pode, né? Quem pode, pode. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso cast falando sobre alistamento militar com o Cantomo e o protagonista. Espero que vocês tenham gostado. Indiquem para os seus amigos que vão servir. Se você serviu, comenta aí no nosso podcast no SoundCloud, mande pra gente algum recado, fala pra gente o que você achou. E a gente, cara, são tantas histórias, mas tantas histórias do Cantomo, minha e do protagonista, que a gente decidiu dividir o podcast em duas partes, ou quem sabe em três partes. Acho que tem que ser em três. Eu acho que vai ser em três partes. O recrutamento, né? e a fase soldado. Cara, é muita coisa. É muita história, são muitas histórias épicas. Se você já deu risada com a gente agora, imagina quando a gente começar a falar da parte em que a gente serviu. Muitas histórias que vão deixar vocês realmente, cara, vai ter que ouvir sem... Com vontade de não servir. vai ter que ter ido no banheiro antes, porque eu tenho certeza que vocês vão mijar de tanto rir, sabe? E é isso, pessoal, que vocês possam ter gostado. Fale aquilo que a gente precisa melhorar e comente também as coisas que vocês gostaram do nosso programa. Estamos começando agora, temos vários temas e é isso. Beleza, pessoal? Deixa eu dar um recado aí. Você jovem que vai se alistar esse ano, saiba de uma coisa. Tudo pode acontecer. Até mesmo nada. We'll be right back.